O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Olá, seja muito bem-vindo, começando Conexão Sertaneja pra você nesta quarta-feira. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A partir de agora tem uma boa música rolando no seu rádio durante 2 horas. Pra você que acompanha a gente aqui na nossa cidade, você em toda a região dos 4 cantos, onde quer que você esteja, tá aí curtindo aí no seu smartphone, no tablet, pelos aplicativos, conectado com a gente, ou também pelo nosso site oficial, na internet, tá bombando, é claro, Conexão Sertaneja. Eu, Luiz Fernando, te convido a ficar com a gente nas próximas 2 horas, nesta quarta-feira. Meio de semana, né? Todo mundo ligado por aqui, todo mundo curtindo, e vamos com certeza tocar a sua música. Pra você que quer pedir a sua música, interagir, mandar o seu recado por aqui, o nosso e-mail oficial é o pedidosconexãosertaneja@hotmail.com, pedidosconexãosertaneja@hotmail.com, ou também pode acessar a nossa página no Facebook, fb.com/conexãonorádio. Curte a página lá e fique por dentro das novidades do Conexão Sertaneja também. Vamos começando a programação de hoje ao som de Rangel Costa com César e Paulinho. Volta pra casa. Sei que vacilei ao me entregar, me iludi, me envolvi sem pensar. Me dei a outro alguém, pensando ser amor. Fui bobo, eu acreditei num simples olhar. Sei que eu errei. Você me ama, vai me perdoar. Volta pra casa, tô te esperando. Coração em brasa, no peito queimando. Volta pra casa, tô te esperando. Tô com saudade. É você que eu amo. Sei que vacilei ao me entregar, me iludi, me envolvi sem pensar. Me dei a outro alguém, pensando ser amor. Fui bobo, eu acreditei num simples olhar. Sei que eu errei, não tenho vergonha de te falar. Tô assumindo. Você me ama, vai me perdoar. Volta pra casa, tô te esperando. Coração em brasa, no peito queimando. Volta pra casa, tô te esperando. Tô com saudade. É você que eu amo. Volta pra casa, tô te esperando. Coração em brasa, no peito queimando. Volta pra casa, tô te esperando. Tô com saudade. É você que eu amo. Eu tô com saudade, é você que eu amo. Conexão Sertaneja, a potência. Vai! Se jogue e vem pra cá, agora vamos balançar, o ritmo é caliente, sente teu corpo arrepiar. Se jogue e vem pra cá, agora vamos balançar, o ritmo é caliente, sente teu corpo arrepiar. E tudo, só não pode ficar parado. Corpo quente, comanda a mente. Esse beat acelera. Entrou na pista, tem que agitar. Não tem nem como parar. Não tem nem como parar. Se joga e vem pra cá. Agora vamos balançar. O ritmo é caliente. Sente teu corpo arrepiar. Se joga e vem pra cá. Agora vamos balançar. O ritmo é caliente. Sente teu corpo arrepiar. Desce, desce, desce lá de casa. Mexe, mexe, garotas bonitas. Quero ver dançar. Quero ver dançar. Desce, desce, desce lá de casa. Mexe, mexe, garotas bonitas. Quero ver dançar. Te quero ver dançar. Sertaneja, Breno e Caio César, Ritmo Caliente, música que estreou essa semana aqui no Conexão Sertaneja. É claro, a galera tá curtindo, a gente toca aqui no nosso programa. Teve ainda Rangel Costa com participação de César e Paulinho, Volta Pra Casa, aqui no Conexão Sertaneja. A gente toca músicas animadas, músicas pra cima e também o som romântico que a galera curte. Agora eu vou trazendo o Bruninho e Davi, fico com você. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Afastei de você só porque tenho medo. Mas amor, vem cá, faz isso comigo. Não vou te deixar. Eu digo que já tô em outra. Eu que dou beijo na boca só pra te esquecer. Só pra te esquecer. À toa, mas se é pra ficar na boa, eu fico com você. Eu fico com você. Te ver e não te ter me dá um desespero. Me afastei de você só porque amor, vem cá, faz isso comigo, não vou te

Você está no Conexão Sertaneja. A noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Pega você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Se eu pegar você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Pega você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Se eu pegar você e vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Conexão Sertaneja, Zé Ricardo e Thiago, Turbinada. Também tivemos pra você o som de Nayara Azevedo, Uma Chance Pra Nós Dois. Ainda pra você, Gabriel Gava, Máquina do Amor. César Menotti Fabiano, com participação do grupo Sorriso Maroto, Tomou de Assalto. E ainda na primeira do bloco, Lucas Luco, pra te fazer lembrar, aqui no Conexão Sertaneja. Daqui a pouco eu trago muito mais música. Continue ligado aqui na melhor programação. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. De volta o Conexão Sertaneja pra você que se liga na melhor estação. Zé Neto e Cristiano, Ele Não Te Ama. Enxergo nuvens, tempestades, precipícios, e só o teu sorriso ainda não enxerguei. Busco sinais de algum brilho nos seus olhos, só vejo o pranto liso em seu rosto correr. Eu tô além do meu limite, eu tô buscando palpite pra agradar você. E te dizer que esse cara que está do seu lado nunca vai te merecer. Porque eu duvido, duvido que ele tenha o mesmo beijo meu, e que te abraça toda noite e dorme ao lado seu. Que quando você chama, ele para tudo pra te fazer sentir a mulher mais feliz do mundo. E eu duvido que ele saiba o seu aniversário, o número da roupa e do seu calçado. Que todo dia ele traz café na cama, pois tá na cara que ele não te ama. Tempestades, precipícios, que só o seu sorriso ainda não enxerguei. Busco sinais de algum brilho nos seus olhos, só vejo pranto liso em seu rosto correr. Eu tô a

coxa, no pescoço. Foi um bicho que mordeu, esse arranhado nas costas, agora que apareceu. Intriga da oposição, tão querendo me queimar. Tudo tem explicação, ninguém tem como provar. Vai dar B.O. se você namora sério e tá saindo pra curtir. Vai dar B.O. se a foto da balada na internet escapulir. Ó, minha gente, sou inocente, não sei quem fui. Pra cantar com a gente, nossos amigos, nossos ídolos, João Neto e Frederico. Já com nós, divinando, ó. Vai dar B.O., rapaz, cuidado, hein. Pense com a gente, ó, todo mundo, ó. Essa ligação restrita é primo do meu tio avô. Esse bilhete no bolso foi você quem colocou. Deixa eu esclarecer, sei que não fiz nada errado. Eu nasci só pra você, já tô feliz do seu lado, é. Vai dar B.O. se você namora sério, tá saindo pra curtir. Vai dar B.O. se a foto da balada na internet escapulir. Ó, minha gente, sou inocente, não sei quem fui. Vai dar B.O. se você namora sério e tá saindo pra curtir. Vai dar B.O. se a foto da balada na internet escapulir. Ó, minha gente, sou inocente, não sei quem fui. Vai dar B.O. se você namora sério e tá saindo pra curtir. Vai dar B.O. se a foto da balada na internet escapulir. Ó, minha gente, sou inocente, não sei quem fui. Vai dar B.O. se você namora sério e tá saindo pra curtir. Vai dar B.O. se a foto da balada na internet escapulir. Ó, minha gente, sou inocente, não sei quem fui. João Neto e Frederico, aqui deu B.O. E aí? Deu B.O., meninos. Agora fazer o quê, né? Já que deu B.O., mas eu não sei quem fui, não. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Não pretendo te obrigar, te forçar a me amar. A sua opinião não vou tentar mudar. Nem tampouco te cobrar palavras pra expressar, porque já não consigo ver o brilho nesse olhar. Seu toque tem fogo e tem gelo, fico dividido entre a calma e o medo. Você se esconde em um mundo que eu desconheço, me diz seu segredo. Mal traçadas, escrevendo um futuro improvável. Vê se tenta perceber, mesmo sem me merecer. Simplesmente te aceito assim, indecifrável. Escrevendo um futuro improvável. Vê se tenta perceber, mesmo sem me merecer. Simplesmente te aceito assim. Tudo mais encruzilhado entre linhas mal traçadas. Escrevendo um futuro improvável. Vê se tenta perceber, mesmo sem me merecer. Simplesmente te aceito assim. Tô numa encruzilhada entre linhas mal traçadas, escrevendo um futuro improvável. Vê se tenta perceber, mesmo sem decifrar. Conexão Sertaneja, João Neto e Frederico Indecifrável. Também tivemos por aqui Nando e Giba, Vai Dar B.O., Maria Cecília e Rodolfo, Beijo Bom, João Carreira e Capataz Prefácio, e na primeira Gustavo Lima, Diz Pra Mim. Daqui a pouco eu volto, fique ligado no Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Voltando com o último bloco de hoje do Conexão Sertaneja. E agora tem João Marcelo e Juliano com João Bosco e Vinícius. Fim da linha. Conexão Sertaneja. Me perco procurando outro caminho pra seguir, pra tentar te esquecer, pra tentar não sofrer. Viajo milhas procurando ficar bem distante daqui, tô procurando ser feliz. Mudo de assunto quando alguém fala o teu nome. Eu tremo só de ouvir o mesmo sobrenome. Mas quero me afastar de tudo aquilo que não me faz bem e que não me convém. A nossa história agora já não faz sentido. Pensei que o nosso amor iria até o infinito, feito uma estrela que se apaga na imensidão. Não tem mistério nem segredo, posso te falar sem medo. É o fim da linha dessa relação. De assunto quando alguém fala teu nome. Eu tremo só de ouvir o mesmo sobrenome. Mas quero me afastar de tudo aquilo que não me faz bem e que não me convém. A nossa história agora já não faz sentido. Pensei que o nosso amor iria até o infinito, feito uma estrela que se apaga na imensidão. Não tem segredo, eu posso te falar sem medo. A nossa história agora já não faz sentido. Pensei que o nosso amor iria até o infinito, feito uma estrela que se apaga na imensidão. Não tem mistério nem segredo, eu posso te falar sem medo. É o fim da linha dessa relação. Sertaneja. Mexe devagar, mexe devagar, mexe devagar, bum bum bum bum bum bum bum bum. Mexe devagar, mexe devagar, mexe devagar, bum bum bum bum bum bum bum bum. Dá bebida pra beber, na pista começa a descer. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. No bar, bebida pra beber, na pista começa a descer. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ela entra, a mulher ela enfrenta, que a concorrência com ela é forte. Ela chega, ela é do babado, os caras ficam em choque. Ela passa lesana, perfume elegante, com toque de gato é malvada. Ela entra na pista, ela anima a galera e atiça a moçada. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. No bar, bebida pra beber, na pista começa a descer. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. No bar, bebida